Parábola do Anão. Assim falou Henri Cristo. A maior façanha, o maior prodígio que o príncipe das trevas realizou até hoje foi esconder sua forma. Se ele revelasse suas mil faces, seria obviamente desmascarado e identificado. Imaginai, meus filhos, se a mídia denunciasse com estardalhaço a existência de um monstro ladrão gigante, mais precisamente um latrocida perigosíssimo, de aproximadamente 3 metros de altura por 1 de espessura, que mesmo depois de haver invadido várias casas para roubar assassinando suas vítimas, continuava solto, espalhando terror. E um homem, tendo assistido ao noticiário policial na televisão, se posicionasse sentado à porta de sua casa, vigiando com um fuzil, a fim de impedir a aproximação do monstro. De repente, chega um simpático, inofensivo e sorridente anão, que com voz macia solicita-lhe um copo d'água. O vigilante, temendo a invasão do monstro, permanece estático com o fuzil direcionado a uma altura de uns 2 metros, onde supunha ser o coração do invasor. Por causa desta preocupação, não pode ir buscar água, em atenção ao pedido do simpático anão, e abaixando a cabeça diante do pequenino, diz-lhe: "Entra, anãozinho, seja bem-vindo. Lá na cozinha tu encontrarás um copo, toma água e fica à vontade." O anãozinho, passando por baixo do fuzil, lhe responde: "Muito agradecido. Não abusando de vossa bondade, usarei também o sanitário." E silenciosamente entra na casa, invade os aposentos e impregna com éter as narinas da mulher e das crianças adormecidas, injeta uma dose letal de veneno para garantir a imobilidade das vítimas. Ato contínuo, vasculha todos os cômodos, abre o cofre, diligentemente rouba todos os valores, joias, dinheiro, enfim, tudo que sua sagaz e ambiciosa mente de ladrão considera valioso, inclusive as economias que estavam embaixo do colchão. E colocando tudo em sua sacola, sai simpático e sorridente, assim como quando entrou. Despede-se satisfeito por haver enganado uma vez mais. O incauto ainda lhe responde: "Volte sempre que precisares, anãozinho. A minha casa está à sua disposição." Assim como o zeloso sentinela desta parábola não pôde identificar o malfeitor por causa da desinformação organizada, os seres humanos são induzidos a crer nas inverdades proferidas pelos lobos com pele de ovelha que se apresentam na mídia como paladinos das causas justas a serviço de Deus, meu Pai e Senhor. O demônio só consegue entrar na casa, no corpo daqueles que desprevenidos, desatentos e descuidados aceitam a sua visita. Quem não quiser ser vítima do abominável príncipe das trevas e dos seus emissários deve levar a sério o que eu ensinei antes de ser crucificado. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Jesus, falsos cristos, falsos profetas farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus, capítulo 24, versículos 5 e 24. E eles vieram em meu nome, fazem prodígios, enganam a muitos. Eu, a mando de meu Pai, vim com um nome novo, Inri. Este é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, meus filhos. Não vos olvideis que eu disse: orai e vigiai que ninguém vos engane. E quando eu digo ninguém, estou advertindo para que sejam vigilantes em todos os sentidos, porque o espírito das trevas pode se manifestar de múltiplas formas, até da maneira mais insuspeita e inesperada possível, sempre usando o meu nome antigo para enganar os incautos. Que tenham todos a minha paz.